Jesus, meu fiel companheiro, me amaste primeiro. Eu te amo, Jesus, para mim tu és tudo. Faço tempo, eu não mudo. Eu te amo, Jesus, estou quase morrendo, mas na graça vencendo, vejo perto meu fim. Jesus, eu estou em perigo, dá-me o braço de amigo, não me esqueças de mim. Jesus, eu estou em perigo, dá-me o braço de amigo, não me esqueças. Amigo,